Tá bem, obrigado. Decolado aos 29, Zulu controle de frequência 120, decimal 8, submontanha 1000 pés. Eco Zulu 9. Desculpe, era bom. Isso, Mike Bravo, controle 120, na escuta do controle. Quando eu saio da Xé, aponta para a barra. Quando eu saio da Xé, aponta para a barra. Quando eu saio da Xé, aponta para a barra. Quando eu saio da Xé, aponta para a barra. Cosmo 90, pro IDA pro destino 318. Bom dia. Vou direto do destino, Cosmo 90, subindo inicialmente para 2.500 pés. Bom, direto, Lata para 2.500 pés. Apenas confirmando a Cosmo 90, transporte em cima. Obrigado, 260-288, passarido 9802. Esse Mike Bravo, quando possível, chama de Pousa. Pousa, altura 3. Zona Cruz de destino. Fazendo confirme a altitude? Autorizado até 2.500, cotejado pelo método de novembro. Tentando para as instruções de controle. Teste pneu, desce para 2.000 pés e ajusta na 09 e reporta o localizador. Ótimo, pode pelo, desce 2.000 pés e vai reportar até 3304. Então, November, agora, chegou na drone 10. Então, 3304, quando tiver condições, o senhor poderia verificar se está recebendo o ILS? Está recebendo normalmente o sinal do ILS da 3304? Sim, só para mostrar o cheque. Está livre o ILS, portanto, 3304, reporta no localizador. 4004. Então, 3304, completa final, torre 11895, repouso. 1895, obrigado, até já. Vitor, até o foco, você está com desvios? Eu tenho uma pequena desvio aqui, vou levar na hora. Sim, eu estou de código, Vitor, até o foco. Pois é. Salvador, bom dia, 4299 da Azul. 4299, sim, este mantém o ponto certo. Mantendo o Azul? Autorizado, alinhar e manter o chão zero. Ali mantém de 4299 da Azul. Capitão Vitor, até o Fox? Passa em escuta. Palmeiras 7910, Salvador, serviço falar terminado, mantenha o nível 090, chame controle Aracaju 203, bom dia. Confirma Aracaju 1203. Confere. Sim, obrigado, bom dia. Azul 4299, decolagem autorizada, pistão 0, 120 graus, 129. Leve decolagem da 0 de 4299 da. Chama controle, já conheci uma boa ideia, 18, boa ideia. Controle 127, 18, 142, 99, 1, boa ideia. Controle Salvador, um bom dia, o Azul 4299, passa por 1200, peça saída São Bruno. Azul 4299, contato radar da colagem, subindo até o nível 320, saída São Bruno. Papatão Zé, controle a venda. E uma venda controle. Papatão Zé, controle a venda, agora 4,4 milhões de Salvador, tudo mantendo em 1,05, serviço anal terminado, para serviço de informação e alerta. Chame Recife, 12685, antena 12545. O Eco de Novembro já volta. Direto Ledo, Azul 4299, graças. controle azul 4279. O ideal para a gente cruzar esse por enquanto é Mótica, aguardando a coordenação 429. Sierra, Kilo, Índia, autorizado o acionamento, chame São Paulo. Do acionamento da ponta da decolagem? Isso. Decolagem a critério da animal, vento 120 graus, 129, ajuste 9020, é poste fora do topo. Recife, 1, 2, 8, 3, 5, até 1, 2, 5, 1. Recife, 1, 2, 8, 3, 5, até 1, 2, 5, 1. Bate 2, 9, 1, 1, 1. Chama na taxa e papá para corte alinhado e pronto para decolar. Autorizado, André. Já Bravo, chame o controle agora, frequência 1.0.8. Controle, é o Papão Romeu, Tânia Bravo. Tânia Bravo, controle para siga. Muito bom dia, decolada em Marta, mantendo por norte para Santa Mara, 500 pés. Gente, a próxima missão sobre o voo 500 pés, eu escuto permanente no controle. Boa tarde, Missão Bravo. Passe aqui no Índia, decolado ao 58, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. Conta aí, Emílio de Salvador. Gente, reporta a regressão da Salvador e a sua CPR. Contato radar sua para 320, São Bruno. Para o nível 320, 3979. Agora passar aqui, hoje, aqui no estado de Rio, eu estou pela direita. Informa o próprio horário, nossa posição de 11 horas, 14 milhas, deslocamento do leste. É um 258, mantendo o nível 120. Zona 79, Zé Leda. Hoje Leda, sua prisão 79. Controle 2171, é o número 1 para o Polo. Prossiga, voo 2171. 2171 é o número 1 para o pouso. Afirmativo. Ok, se autorizado, podemos cancelar e prosseguir visual para uma base aí, proa 2, terra, interferência. O voo 2171 no uniforme negativo. Se tiver condições de voo apenas, intercepta o localizador. Voo não intercepta o localizador. Voo 2171. Desde 171, o apoio de Bruno, autorizado em LS, reporto no localizador. Desde agora, 2010, eu chamo 020. 2020, 020, ou 2171. Serra Quilândia. Serra Quilândia. Chama Recife, 260, até 2288, com você. 260-288, certo, bom dia. 3179. Recife, 1285, alterna 25-1, bom dia. 2835-1259, obrigado, 3179, bom dia. Aparece aqui agora o seu voo no Sindra e cruzando 1.700 pés. Voo 2171, já está no localizador e estabilizado. Então, fique atento às instruções do controle, não tinha sido autorizado para o de Sindra para o voo 2171, agora cruzando 1.600 pés sobre Sindra. Voo 1895, voo 2171. 2895. Chegando a 3 2, contato radar, sua para 3, 5, 0, sua da boca. Jogar 312, autorizado pelo centro, direto ao 1409. Delta Lima Mike, se apresente, voo direto Duna. O Delta Lima Mike, tendência para 2010, ajuste 1020. Duna 2010, 2020, ajuste Delta Lima Mike. Delta Lima Mike, ainda mantendo a velocidade para essa pensamento. Deixa eu mantendo 2309, Delta Lima Mike. Chamando a 3-1-1, deixa para 4-1-10, eu estou chamando 0-2-0. 4-1-10, 0-2-0, para 3-1-1. E a 3-1-2, inscrição, 2-6-2-5, altera 2-5-2-4-5. 2-6-5-2-5-4-5, receita, chamando a 3-1-2. Olha, 3-1-1 desce via para 2020. 2000 via, né? 2-1-1. Salvador, bom dia. Tá 3304, ponte para 1-0, pronto. 130 a linha e manter a posição 1-0. Afirmativo, a linha e mantém na 1-0, na 3304. Você chama 130 do código.